O primeiro passo é: não se critique. Este primeiro passo é tão importante que, se você conseguir alcançá-lo, não terá que praticar nenhum dos outros, pois eles virão automaticamente. Pare com toda a crítica. Nunca diga: eu sou um idiota, olha o erro que eu fiz, a palavra que eu disse ou deixei de dizer, como sou impulsiva, quantos erros cometi com meus filhos. Não se trata de negar a realidade. Se a impulsividade, por exemplo, é uma característica sua, e se ela prejudica você, procure administrá-la da melhor maneira possível para evitar que ela cause danos a você ou aos outros. Mas não se critique. Não vai ser fácil parar de criticar-se, porque há muitos anos você faz isso. Mas tudo na vida é um processo. Comece agora. Preste atenção nessa tendência e repita muitas vezes que você não quer mais se criticar. Quando você se surpreender acusando-se em pensamento ou em voz alta, pare imediatamente e diga alguma coisa positiva e verdadeira a seu respeito. Experimente fazer isso agora. As críticas não transformam ninguém, porque críticas são acusações que geram culpa e não uma ajuda amorosa que promove mudanças. Na maioria das vezes, as críticas não levam em conta quem nós somos e quais são as nossas possibilidades reais. Então, se as críticas não funcionam, vamos usar outra tática. Vamos partir de um ponto fundamental. Aceite-se como você é, para então promover as mudanças que deseja. Quando você se aceita, é incrível como as mudanças se tornam mais fáceis. Ouça bem o que vou lhe dizer agora. Nosso poder está na escolha dos pensamentos que temos e das palavras que usamos, porque nossos pensamentos contribuem para tudo o que fazemos na vida. É você quem escolhe seus pensamentos. Quer ver? Se você fez um gesto impulsivo que feriu alguém, você tem duas escolhas. Pode acusar-se pensando: que coisa errada eu fui fazer, eu não tenho o mesmo jeito. Ou então, você pode pensar: eu sou uma pessoa impulsiva e por isso fiz aquilo que ofendeu meu amigo. Tenho que aprender com isso para não repetir. E vou pedir desculpas, dizendo o quanto gosto dele e como não desejo magoá-lo. Você percebe a diferença entre os dois pensamentos? É fácil saber qual dos dois ajuda positivamente para uma mudança. Procure então escolher sempre os pensamentos que alimentam, incentivam e dão apoio. Se você realmente quer se amar, é essencial parar de se criticar agora e para sempre. Definitivamente. Você é capaz de fazer isso. Você pode fazer isso. Diga agora em voz alta: eu prometo me esforçar para deixar de me criticar. Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos a meu respeito e a respeito dos outros.